Thank you. 351, bom dia, Brasília. Bom dia, segundo no Sam, a pista 10 sabe a partir do 08 do U. A pista 08 do U, é isso? Afirma. Tá bom, senhor. Salvador, muito boa noite, Deltan, tá passando mais 7 segundos. A gente tem um segundo dia, prossiga. Muito bom dia, Mike. Muito bom dia, Mike, que chegou. Solicito autorização de reboque da 14 para 9 do pátio principal. Da 14 para 9 do pátio principal. Autorizado, repartiu o término do rebote. Sim, graças a Deus. E esse é 7 da Elba da Mótica. A Elba da Mótica. Afirma. Agora, Guarulhos 360 autorizado. Decolagem da 1-7, curva direita, subida da Elba.